Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivão pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Muito obrigado pela parceria, pela audiência aqui na Rede Atlântida. O Pretinho da 1 da tarde vem com Coca-Cola. Abra a felicidade no seu ritmo. Fala, Porazinho. Beleza, Porazinho? Nova Skin, o cervejão do aniversário do Pretinho Básico, 5 anos. E Panvel, você sempre bem. Como vão os amigos do Pretinho? Vão bem? Tudo bem. Tu vai bem, Mr. P? Como é que tá, Mr. P? Bem, estaria bem. Mr. P que tem uma conclusão que quer compartilhar com a audiência. Mr. P ontem me ligou 00h30 me agradecendo a vitória do Inter. Essa grandeza. É, mas no entanto, antes tinha mandado uma outra mensagem que eu não pude. Dizendo aquilo que vou repetir agora. Não, deixa que eu leio. Ah, tem que ser muito homem, cara. Tem que ser muito homem pra dizer isso. Vou dizer, o problema de todos nós, gremistas, falo em nome de todos, não é o Esporte Clube Internacional. Não é o Esporte Clube Internacional. De 2006 pra cá. Mas sim duas pessoas. Dá nomes. Abel Braga e Rafael Sobis. São verdadeiramente os problemas do Grêmio. Por favor. Tá bem, e o Sobis quase veio. Ainda deu esperança. Ainda bem que não veio, né, cara? Senão ia ser ruim pra ele. E aí, Potter? Boa tarde. Tudo bem? Tô tranquilo, tudo, querido? Tudo beleza. Tudo certo. Porazinho também, né? Tudo beleza. Porazinho com cabelinho Top Gun hoje. Olha ali. O Porazinho. O Porazinho. Tô pingando. O Porazinho. É sempre o Porazinho. E aí, Porazinho? Porazinho é uma fase da vida que corta o cabelo semanalmente. É. Não, David Beckham. Você tá me lembrando o Top Engando. Que faz? É que assim, como eu deixo a barba crescer, quando cresce a barba, eu corto o cabelo, entendeu? Sim. Aproveito e faço tudo uma vez só. Tá aqui, tá um traquinas, por assim. Obrigado, querido. Tira óculos, Porã. Obrigado. Tira óculos. Uma bolacha, né? Não. A cara de traquinas. Porã que vai estar. Bota o óculos, Porã. Amanhã o Porã vai estar desfilando esse corte maravilhoso. Esse corpo maravilhoso, né? Na live em Floripa, onde estaremos lançando uma promoção da Atlântica. O DVD da comunidade Jiu-Jitsu junto com a banda, óbvio. Claro. Isso, a banda vai tocar, óbvio. Vai fazer show na live. Amanhã então, live quiser Floripa. Ver, tem atração comunidade, show, tem atração Porã. Exatamente. DJ Porã e DJ Potê. E o Capu, né? Capu, tá muito bom, velho. Capuzinho, Maurício Amaral, velho. Tá bem, Maurício Amaral? Eu tô bem, eu só corto o cabelo na lua cheia. É mesmo, Amaral? Por quê? Mais ou menos quando combina o data de pagamento, entendeu? Aí sempre é lua cheia. Ah, é? Aí eu vou lá e corto o cabelo. Sobra 20 pra cortar o cabelo. Eu te faço a seguinte pergunta. Tu, como um cara que tem cabelo crespo, cachopa. Tu gosta dele cachopa ou tu gostaria que ele fosse menos? Eu já desisti dele. Porque tu cortar na lua cheia, deixa ele mais cheio ainda, mais cachopa ainda. Fotos do passado do Maurício incriminam o cabelo samambaia. Eu já aceitei o meu cabelo. Se eu fosse o Maurício, eu faria um black power. É o que eu ia dizer. Óbvio, o Maurício deixa o cabelo crescer um pouquinho mais. Quando eu conheci, ele tinha black power quase, cara. É demais, cara. Ele fica black power, é muito massa. Black power, mas o black power é bom pros outros. Pra quem tem o black power, cara, tu acordar com black power, velho. Eu já fiz uma proposta aqui e renovo a proposta e espero que um dia vocês aceitem. Semanalmente eu vou cortar um por um o cabelo de todos os integrantes do Pretinho. Ah, o próximo sou eu. Poderíamos ter começado hoje. Caramba, eu vou aceitar. Eu queria fazer uma pesquisa aqui. Eu queria apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico. Neto Fagundes. Já está saltando fora dessa ideia do Mr. Do cabelo. Era o primeiro rabicó que ia dançar o teu, né, compadre? Meu rabicó não está à disposição. É verdade. Mas, Porazinho, o que tu ias comentar, Porazinho? A pesquisa é até quanto vocês pagam por um corte de cabelo. Já te respondo, Mr. P tá sem caneta pra ata, Mr. P. Mas teve um ouvinte que te deu um monte de caneta. E aquelas centenas de canetas que nós deixamos aqui no estúdio semana passada. Era isso, é por isso que eu pedi pro Maurício pegar lá no canto, lá, porque... Realmente o craque tá acabando até com as canetas do estúdio, impressionante. Como é que é o nome daquela moça que nos deixou as canetas ali no Majestic? Rosana, exatamente, Rosana. Como uma deusa. Porazinho, qual era a tua pergunta? Pesquisa. Até quanto vocês pagam por um corte de cabelo? Eu pago R$17. Eu pago o que tiver que pagar, cara, até 12, 15 reais. Não, tá mentindo, Feta. Não, tu paga quarentinha. Não pago nada. Paga quarentinha, Mas o que o cara tem pra fazer no meu cabelo? Pode dar uma picada de um lado, picada do outro. O Feta corta em casa, né? A Rodaiga corta pra mim. Eu não pago, eu trabalho na RBS TV. Presta o ar-condicionado pra mim aqui. Então só eu pago aqui. Quanto é que pagou? 20 pila. Tu pagou 20 pila pra fazer isso? 20 pila pra fazer isso. É isso aí. Paguei. cara. Tá descafado. Por isso. Abraço pro João. João, Luciano. Tu foi daqueles dos estudantes lá de corte de cabelo. Exatamente. Cara, meu pai, eu acho que ele... Esse aí vai rodar. Meu pai, acho que ele era tão munheca na época que a gente era piá, eu e o Ernesto. Ele levava no Daniel Barbeiro, lá de Alegrete. O cara só botava um pires em cima, assim, passava um cadete. Mas foi o que fez com... Não, era mais... Só que era mais baixinho ainda, que era pra, tipo assim, durar bastante aquele corte, né? E aí nós ficava com aquela latinha esperando, assim, né? O cara botava a tabuinha na cadeira do... Sim, pra crescer. Pra crescer na briga. Eu vou falar uma coisa rapidinho, porra. Eu tive uma época na minha vida que eu fui muito vaidoso com o cabelo. Muito vaidoso com o cabelo. Ali entre os 15, 19, 20 anos. Ali eu tive muita vaidade com o cabelo. Tinha cabelão, né? Tinha cabelão, fui cabeludo. Foi muita vaidade. Mas hoje, cara, cabelo é só uma coisa a mais pra me encher o saco. É mesmo. Sabe? Tipo, não tem vaidade com cabelo nenhuma. É por isso que eu prefiro ele curto, porque ele é prata. Exato. Aliás, se eu pudesse passar máquina zero na cabeça, eu passaria, mas eu tenho as orelhas muito grandes. Ah, eu também. Orelhas de abano, entendeu? E aí fica feio. Eu tenho as orelhas de abano, olha aí, ó. Orelha de abano. Alexandre, agora lembrei. As extremidades do meu corpo são todas grandes, cara. Deixa eu cortar o teu cabelo na próxima. Mas agora eu lembrei de uma. Deixa as unhas. Eu tava falando de ti mesmo e eu lembrei de uma foto que eu vi nas redes sociais ontem. Não, porra. Uma foto de Alexandre Fetter encolerado. Alexandre Fetter Luma de Oliveira. Foi encolerado. Encolerado. Ontem, como é que é? Um tigre domesticado. Sensacional com a coleirinha da Rodaica. Coleirinha da Rodaica. Parabéns, Alexandre. A Luma de Oliveira aí que Batista. Parabéns, Alexandre. Só que parabéns. Inverteu. No caso, sou eu, você, o encolerado. Você é meu herói. Potter, vai deixar eu sou o meu herói. De no planeta. O problema é outro dia. O que uma garrafa de vinho não faz, né, cara? Mas enfim, tá ali no perfil da Rodaica, no Twitter e no Instagram. Tem uma proposta. Planeta Atlântida, os 6 integrantes do Pretinho, Potter, Porã, Piangers, Maurício Amaral, Fetter e Duda, ficam ali e durante 15 minutos eu corto o cabelo dos 6. Eu aceito o desafio. É legal, na sexta-feira. Eu aceito o desafio. Isso. Mesmo? Fechado. Eu vou barbudo de e Santa Catarina. Fechado. Não, só um pouquinho. Não, nós vamos ter que vender essa ação. Nós vamos vender esta ação. É uma ação de marketing que nós vamos colar nela uma marca Tramontina, tesouro do Tramontina. Mr. P Cabelos. É a nova fase do Mr. P, corta o cabelo e pinta. Mas pode optar também, né? Pode escolher só um. Mr. Pinta. Ô, meu, vamos nós aqui dar um grande abraço no deficiente físico. Hoje é dia do deficiente físico e também é dia do basquete. Basquete, o meu esporte de origem. É muito legal jogar, cara. E hoje em dia, cada vez menos tu encontra quadras com a cestinha do basquete. Pois é, cara. É difícil. Na Redenção tem. O meu pequeno de 4 anos, ele já é muito bom no basquete, cara. É mesmo? É bom. Ele tem uma habilidade. Puxou a mãe, né? Uma habilidade é a puxou a mãe. Jogou Hortência. Eu já fiz uma matéria uma vez com uma rapaziada que é deficiente física e que jogava basquete. Olha aí. Em Novo Hamburgo. Uh-huh. Nas cadeiras de roda, sabe? Sim. Muito massa. O governo vai reduzir a idade mínima para a cirurgia de redução de estômago para 16 anos. Como é que é? Ah, que ruim essa notícia. O governo vai reduzir a idade mínima para a cirurgia de redução de estômago para 16 anos. Ou seja, atualmente o SUS exige a idade mínima de 18 anos para a realização dessa intervenção. A redução da idade está de acordo com recomendações internacionais. Estudos mostram que o tratamento precoce da obesidade grave pode evitar a ocorrência de uma série de problemas no futuro. O problema é que a medida deve aumentar o tempo de espera da cirurgia na rede pública, que atualmente está em tranquilos 10 anos. 10 anos para aguardar para fazer a cirurgia. Então, quando de redução de estômago. A criança tá com uns 8 anos gordinho, tu já marca a cirurgia. A verdade é que daqui a 10 anos ele vai conseguir se operar. A melhor prevenção é uma alimentação saudável. Boa, que diminui uma boa, mas é pessoas isso aí. Mas é muito mais fácil tem abrir um saco de batata criançada, frita e dar pra criança. Claro, esporte, é claro. Muito mais fácil tu dar uma bolacha recheada do que descascar uma laranja. É obrigação dos pais botar a criança num esporte, cara. Tá? Tem muito, e oferecer uma alimentação saudável. E oferecer também. E assim, e não é assim ter que ter dinheiro. Tem muitos colégios estaduais e instituições públicas que oferecem horários pra criança praticar escolinha um esporte. Futebol, escolinha de basquete, escolinha de vôlei. É, mas aí tem que levar e buscar, né? Aí dá uma preguiça. É, mas aí que tá. Aí o pai é não pode projetar pro filho a preguiça dele, né, mas cara? Mas é mais fácil deixar no Facebook, daí o guri tá lá no Facebook. Mas aí, pois é, aí vai se incomodar lá na frente, triste, paciência, né, cara? E a nossa geração, na verdade, ela brincou muito, né, cara? Ela correu muito na rua, né? Isso na rua mesmo, cara. E a gente nota que as crianças estão muito mais enclausuradas hoje. Elas estão dentro de casa, olhando pra uma TV, jogando, tal, tal. Ou seja, se alimentando mal, né? Não exercitando, não gastando aquela aquela caloria que ela tá adquirindo ali. Eu vi a menina que ganhou na justiça o direito de fazer a cirurgia mais cedo. Ela tem que perder 44 quilos, cara. Bah, sabe? Ela tem que perder quase o peso de uma pessoa, né? É que a cirurgia é pra casos de obesidade mórbida, né? Ou próximo de grave. Comprovar. E curiosamente, ontem, olha que bacana quando tu fica zapeando e para em canais que normalmente tu não assiste na TV. Eu parei no canal TV Brasil. Nossa. E tava dando um programa que falava exatamente sobre alimentação e propaganda feita com segundas intenções ou se aproveitando de brinquedos. Oh, em Santa Catarina aconteceu isso, né? A justiça proibiu que a lancheria X lá vendesse isso. Brinquedos junto com o lanche. Tem que botar o valor separado isso e tal. Aí. E aí o médico lá falou inúmeras coisas espetaculares, entre uma delas, aumentou um terço o número de pessoas obesas no Brasil, crianças obesas, um terço, imagino que é isso. Outra, algumas coisas que a gente se engana em relação a ser saudável ou não, que é o caso das caixinhas de suco. Não é saudável. Muito açúcar, muito açúcar. Uma quantidade absurda, tal qual o refrigerante, e é um dos grandes responsáveis pela obesidade. E uma outra coisa interessante, cara, que eu não imaginava, é que a mastigação, o ato de mastigar, ele também mata a fome. Ele vai saciando. Por isso que tu tem que mastigar muito as mastigadas. É o sugerido. Mas o movimento vai saciando o cérebro, vai saciando a fome. Por isso que quando tu masca um chiclete, eu fico mascando fumo. Eu masco fumo e passa fome. Quando tu tá com fome, tu masca um chiclete. Aí engana a fome. Exatamente. Mas depois também enganou. Cara, já vem um buraco no estômago. Aí tu masca outro chiclete. Então quando tu toma suco. É a dieta do chiclete. Por isso que tomar suco, refrigerante e tal não mata a fome. Não é porque não enche o estômago uma coisa ou alimenta. Pode até alimentar. Tem que mastigar, né? Tem que mastigar. E sabem que a maçã, a maçã é adstringente, ela é, a gente não consegue comer uma maçã sem mastigar várias vezes. Então ela é a fruta que é recomendada para ser os dentes, pra ser comida, inclusive nessa parte higiênica, exatamente. E outra, ele comentou sobre o que provoca a gordura, que o grande lance do alimento e do prazer tá na gordura. Por isso é que sanduichinho, bababá e outras coisas mais provocam tanto. Eu gosto do bababá. Fica com vontade bababá de querer mais. É uma loucura. E a verdura, que a gente come pouco, porque Potter que se bota gosta azeite, muito de verdura. Tal, porque é ali nesse colocar o azeite, o óleozinho. E tu engana também. Aí vem e depois tu não consegue parar de comer mais, porque a gordura é que fica tipo seduzindo dentro da boca. E a pesquisa prefere nacional. Gordura ou verdura, Potter? acho que verdura, né? A pesquisa nacional deu Porto Alegre em segundo lugar como a capital. O maior número de obesos, isso, né? Bem assustador, é a segunda. Vamos se mexer, vamos se mexer e comer bem, galera. Porto Alegre prepara terminal de ônibus especial para torcedores durante a Copa do Mundo. Feito. O terminal de passageiros deve ser instalado perto do encontro da Rua José de Alencar com a Padre Cacique, pertinho do Beira-Rio, e vai receber ônibus das linhas municipais, além de lotações, a fim de facilitar o acesso a pé ao estádio Beira Rio. Outra alternativa vai ser o transporte hidroviário pelo Guaíba, por meio do catamarã. Ah, o catamarã. Sabe que não tem carro, né? Em jogo de Copa do Mundo a 1 quilômetro de distância. Sim, né, sim. É tem um churrasquinho ali embaixo, vai ser por ali. Vão deixar bem longe os carros, depois caminhar. Abaixo do viaduto. Sim, sim. Vai ser ali. Aí o ônibus deixa as pessoas. Tá, não, mas o carro já vai ter que parar antes dali. Não, o carro vai parar no centro. Já não vai parar. Na Copa da África faziam estacionamentos mais longe, assim, e lá tinha um ônibus que levava a população, que deixava o carrinho lá até o estádio. Muito mais barbada. Muito legal. Muito mais fácil chegar, porque só tem gente circulando, então. Então o ônibus chega no lugar dele, lá desce e tudo tranquilo. O feriadão vai ter sol e tempo seco no sul do Brasil. Entre sexta e segunda-feira também é feriado para os colégios. Dia do professor. Então vai ser um feriadaço aí. A partir de hoje, 2 da tarde, já começa a lotar as estradas. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Quase 5 dias de folga, de folgão aí. Volta terça, Amaral? Às 3 da tarde que eu chego. Beleza, Amaralzinho. Tem crédito na casa. Então entre sexta e segunda vai ser assim. Os dias serão ensolarados com temperaturas amenas. Amenas de quanto, Alexandre? Amenas de 15. Não, não. Amenas de 30. Ah, tá. Santa Catarina, a nebulosidade vai permanecer na faixa do litoral, mas não vai chover na maior parte do tempo. Chuvas isoladas, como a gente está acostumado, especialmente aqui na ilha. Hoje eu tomei um banho hoje, aqui em Porto Alegre. Tomou banho de chuva? Sol, aí eu saí de moto, parei a moto, parou a chuva. Eu li um cara no Twitter hoje, eu não vou lembrar, acho que é o Rafael, nosso parceiro da Boemia Colorado, ele botou assim: hoje saí de casa de bicicleta, óculos de sol, dobrei a esquina, começou a chover. Chuva, né? O cara paga cada migalha. Não, eu acordei e tava o céu azul. Vá botar as roupas no pátio pra secar, né? Pá, foi botar as roupas. Botou a roupa, foi tomar banho e choveu. Exato. Que isso, galera. Já esperando, galera. Exatamente. 1:16, estamos desfalcados. de metade do nosso programa, do nosso reality show da vida Khan, não é mesmo, Marcelino? É verdade. Então vamos só contigo. É verdade. Vamos só contigo. Eu tenho apenas uma notícia do plantão. Mas é importante. Mas o da Pena, está aí e vamos fazer. Daqui a pouquinho tem da Pena, daqui a pouquinho tem todo mundo, toda a galera, toda a rapaziada, né? É verdade. E aí, plantão? Tufão descobre. Atenção, atenção, atenção, notícia importante. Do Marcos. Notícia importante sobre atenção, a novela pessoal, Avenida Brasil. Avenida Brasil, pessoal. Ah, é verdade, é verdade. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, vem pra furar, meu mano, vem pra furar, meu olho, oi, oi, oi. Da tarde, hein, é gente? Verdade, Tufão descobre que foi traído por José Dirceu. Como é que é, cara? Tufão descobre que foi traído por José Dirceu. Tufão ficou deprimido ao descobrir que o Flamengo não tem chance de ser campeão brasileiro. É que o Tufão é inocente, né? Você todo vai... mundo engana ele, né? Você vai saber agora, divino. Minutos após descobrir que Carminho traía com Max, Tufão recebeu um envelope com fotos do julgamento do Mensalão. Disse ele, Nossa Senhora do Periquito Loiro, acabou, José Dirceu acabou. Está sendo acusado acabou. De comandar um esquema de compra de votos. Eu votei neste homem, confiava na sua trajetória política, fui traído, desesperou-se Tufão. Em uma torrente incontrolável de epifânias, Tufão descobriu que na verdade se chama Murilo Benício e que nunca jogou no Flamengo. Em seguida estapeou João Emanuel Carneiro. Até o final da novela, Tufão descobrirá que a Europa está em crise, que Roberta Close se chamava Luiz Roberto Gambini Moreira e que Sarney continua no poder. Vai da Pena! Agora nunca mais, vou pro jogo! Vamos pro jogo, quero aqui mandar um abraço. É o programa multicanal, né, cara? É multicanal, aqui tem de tudo e tem de todos e todas. Vê a novela da Pena. Que eu não assisto porque eu tô me preparando. A tua produção fica vendo a novela que eles ficam atentos, mas eu tô ali me preparando, botando esse terno bonito. Isso é demais, né, cara? Colocando esse anel, olha aqui, anel bonito. Ah, valeu, mora esse anel aí. Anel bonito. Tem um primo meu que perdeu o anel da Pena. Qual é o nome do primo? O Ido. E o que que aconteceu? Tu não viu o anel do... Não tá com o anel do Ido aí? Eu não tô com o anel do Ido, falando em anel do Ido. Cadê o buraco? Cadê a Deila? Maravilhoso! A Deila aí! Genérico, tem genérico. Vamos assim, vamos então, acostumando. A Deila e o famoso ladrão de personagem. Eu sou ladrão de personagem. Tá muito bom. Não, é oficial agora. João Emanuel Carneiro. Tá oficializado esse Neila no programa. Então, é Deila, só ele. Prepara, vamos pro jogo. Quem tá aqui adoro é o campeão de todos. Cocundinha, maravilhoso. Ele vem semana após semana. Cepado. Tá aí preparado. Eu quero uma salva de palmas, porque o Brasil inteiro adora o Cocundinha. Bom dia. Falta pouco pra 100 mil reais. Corcundinha já errou, já fez e amarelou. Corcundinha é treta, né? Mais Corcundinha é caso teu, né? Televisão é show. Televisão é show. Televisão é show. Rola muito carinho entre vocês dois. Sempre tem que rolar alguma coisa. Obrigado. Dá pena brigar pela troca de hotel? Ficou muito bom o novo hotel. Ficou bom o hotel. Ah, não, mas para aí. Se não dá pra concorrer. Se não dá pra concorrer. Tive que assinar, tem sacada, agora tive que assinar uma coisa pra não me atirar. Corcundinha ficou hospedado no conselho do hotel Majestic em Florianópolis. É isso aí. Que é um hotel maravilhoso. Da Pena, tu nem apresentou o segundo aí. Ele que vai escolher. Ele que vai escolher. Gauchinho. Olha! Gauchinho. Vamos lá. Clássico, né, cara? Pause, Dildo. Esse é o clássico. Pause caiu. Boris, é verdade. É verdade. É um Pelé. É. Como é que é, Zé? Olha aí, isso, é um momento importante. São dois astros da RBS TV Globo. Lembrando que eu não caí. Corcundinha já caiu e voltou. Não caiu e eu acho que não vai cair agora. Corcundinha caiu pra cima. Da Pena. Não rolou o camelo e o dromedário ali, não? Vamos, Da Pena. Presta atenção. Da Pena, vamos encaminhar. Atenção, Gauchinho, presta atenção. Aquele que roubava dos ricos e dava aos pobres. Mano Brown. Agora eu quero saber. Que não pode! Não pode! Eu te escuto! Desculpa. Mas foi mal da Pena. E aí, Gauchinho? Não pode, uma avacalha, né? E aí, Gauchinho? Aquele que roubava dos ricos e dava aos pobres. Robin Hood! Brasil! Escolheu o quê? Vai cair. Escolheu o pau! Hã? Escolheu. Ah, eu não vou falar de novo. Você não tá prestando atenção. No vai, pergunta. Eu vou falar de novo, presta atenção pra pergunta. Ah. Nome do personagem do humorista Chico Anísio, que era jogador de futebol e vascaíno. Ai, Coalhada! O Maurício parecia o Coalhada quando tinha aquele cabelo. É mesmo, cara. O Maurício era o Coalhada. Conhecido no Juninho. Obrigado. Quero desejar um feliz dia das crianças para todas as crianças que nos ouviram. Ah, para aí da pena. Mais feliz. Pede pro Pelé cantar o ABC para as criancinhas. Pelé, vai cantar ABC, o ABC. Toda criança tem que ler e receber. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e receber. Nem o mestre Brinco salva esse ritmo. Pelé é o melhor deles todos, é durante todo e sempre um abraço. Não tem uma loira aí, gente? Claro que não, tem. Hoje ela não vê, velho. Vou te apresentar. Ah, ela pintou o cabelo de preto, velho. Tem outra. Mas ele pega a mulher que ele quer, o Pelé. Mas é verdade, Pelé. O Pelé é o Pelé. Não, não tem, não. E aí, homem 22, Paterzinho, o que tem aí? Tenho aqui o manual prático para os foliões de outubro. Oktoberfest, né? Rolando Igrejinha, Santa Cruz, Blumenau, né? Manual prático, quem manda pra gente é um cara de Joinville, o Rob Fernandes. Dali Jack, ele manda aqui. Rob Gol. Número 1. Mulheres. Oktoberfest não é balada. Logo, salto agulha e paetê não são uma boa opção. Número 2. Se você não tem uma barriga sarada, talvez seja uma boa ideia mantê-la coberta. Ah, é baque. Né? Desagradável. Número 3. R$5 o copo de chopp. Pense nisso antes de sair derramando na primeira pessoa que eu você vê. Eu sempre pensei nisso, cara. Os caras vão lá, gastam 5 pilas e jogam. É. Jogam 5 pilas fora. 4. Canecos são sólidos. Quando acerta a cabeça, alguém dói. Evite dançar segurando apenas pelo tirante. Tem um tirante que fica pendurado quando tá seco, né? Pendurado. O que é fazer só pelo tirante? Não, não. Não é que segurar pendura, tem que ficar segurando a mão ele, pra ele não ficar batendo na pessoa, entendeu? É pendurado em ti. Sim. Mas tem cara que tem orgulho da barriga, tu tava falando da barriga, tem cara que abre por gosto mesmo, que ele acha legal. Claro, é verdade, um homem sem barriga é um homem sem história. É, né? É verdade. 5. Nem todas as loiras falam alemão. 6. Nem todo mundo fuma. 7. Outubro é um mês chuvoso e dentro dos pavilhões é quente. Chapinha não é uma boa opção pra mulherada. E guarda-chuva também não, né? Também não. 8. Maquiagem derrete com suor. Pega leve, panda. 9. Os PMs não são seus amigos. Então não vá lá abraçar os PMs e dar cerveja pra eles. Galera, vamos lá, velho. Dá o cacete, porra. E geralmente eles estão putos por não estarem podendo se divertir igual a você, né? 10. As camisinhas distribuídas nos banheiros não são balões pra ficar jogando e inflando. Ah, sim. Isso é coisa de guri, né? Brincadeira. Coisa de guri. É que guri não faz... Bem, enfim, vou ficar quieto. Número 11. As Oktoberfest toca música alemã a noite toda. O repertório é repetitivo. Ao invés de reclamar, aprenda a coreografia que tá tudo resolvido. Mas a gente já dançou bastante no Oktoberfest. Essa música toca umas 200 mil vezes na Oktoberfest, num dia. E o mais importante, nem todas as mulheres são iguais a que aparecem em programas de TV se beijando e ficando com os caras. Ah, é, isso aí são atrizes contratadas, gente. Nem toda mulher que tá dentro de um pavilhão do Oktoberfest é vagabunda. Eu vou te dizer um negócio, 95% das mulheres que foram pro pavilhão do Oktoberfest não querem ficar com ninguém. Não. Isso é triste, né, cara? Cara, é que assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é muito triste, cara. O homem tem a cabeça, ele vem com um negócio chamado mindset, que é a programação, né? Vem programado para uma coisa, sim. A mulher vem programada para outra coisa. No meio do caminho, algumas mulheres lá têm um bug, né? Um tilt. Bug do milênio. E se desprogramam. No meio do caminho, os homens também e se desprogramam. Mas, via de regra, homem quer sair pra pegar mulher. Mulher não quer sair pra pegar homem. Acaba pegando porque tem uns homens muito bons que vão lá e arrastam, entendeu? Mas a mulher não sai pra isso. A mulher sai pra se divertir, querido. Querido. Vamos ver, vai o Almir aí. Mulher quer sair pra pegar mulher, querido. Tá, vai melhorar muito esse Almir, vai ficar sensacional. Não vamos nem sentir falta do original. Almir, Raimundo Nonato. E aí, Almir? Pode ficar tranquilo, querido. Também é bom esse, também pode é bom. Ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Mas, viu, mas é isso, meu. É isso aí. É. Homem é que quer sair pra pegar mulher. Mulher não quer sair pra pegar homem. Mas mulher quer sair pra se divertir. A Oktoberfest e o carnaval são festas que as mulheres se aproximam do mundo masculino. São festas pagãs, né, cara? É, sabe? Festas, no sentido de as mulheres querem dar beijo na boca, entendeu? Quer beijar. Mas às vezes não quer. Eu, por exemplo, já não saio de casa pra beijar, né, cara? Beijar, beijo em casa, né, porra? Pô, por favor, sai de casa pra fazer uma coisa a mais. Como assim? Tipo o quê, pô? Tipo, ir no Oktober tomar um negócio. Meu Deus do céu, um negócio que eu não tomo em casa. Ai, cara. E aí, meu culpado? Eu sou de Santa Maria da Boca do Monte, mas sempre escuto o Pretinho quando posso. no intervalo pro meu almoço. Sou bancário e tenho uma horinha bem certa pra escutá-los. Mando mais um caso do Nego Velho pro bruxo Neto Fagundes explanar sobre o assunto. Meu bruxo! Explana, Neto! Diz que o Nego Velho andou e finalmente conseguiu encontrar um bulicho. Ah, graças a Deus. Mas o bulicho completamente vazio, apenas o bulicheiro ali no balcão, né? Chegou, ele foi direto. Meu querido, me vê uma cerveja bem gelada aí. E o bulicheiro. Só um momento, eu tô atendendo. O Nego Velho meio desconfiado, olhou pros lados, não viu ninguém, né? Ô, meu querido, dá uma cerveja aí, querido. Tô com uma sede pelo corpo inteiro, né, querido? Goela seca. Por favor, meu amigo, seja educado. Aguarda aí que eu tô atendendo. Ué? O Nego Velho se brabeceu, pegou um copo que tava em cima do balcão, grudou na cabeça do bulicheiro. E o bulicheiro virou pra ele. Que isso? Essa cara de pau aí? Batendo? Tu que atirou em mim esse copo? Eu não, querido. Com esse troço vazio aqui, com esse monte de gente que tu tá enxergando, vai dizer que foi logo eu que atirei em ti. Não entendi, não. Não perde uma, né? Com esse monte de gente, querido. Então tem um recado aqui pra quem tá afim de fazer publicidade e design. Oi, oi, oi. Já pensou em cursar a faculdade no lugar onde tu pode completar os estudos na melhor escola de criação e design do mundo? A ESPM pensou. Demais. Agora os alunos dos dois cursos de design ou de publicidade têm a chance de complementar os estudos e ganhar uma dupla certificação na Miami Ed School ESPM. Repita! É uma Miami Ed School ESPM, é uma escola de ideias que produz cultura pop reconhecida mundialmente pela sua excelência e conexão com o mercado. Nada mal, né? Para ESPM deixar você pronto para os desafios do mercado. Não, eu errei aqui. Como é que é, Amaral? Pra ESPM deixar você pronto pros desafios é levar o mercado até a sala. Boa, Amaral. Repete essa frase, Maurício. Eu aprendi que a gente tinha que ler o texto antes, né? Não, uma olhadinha, não precisa ler. Mas tu precisa. Vestibular ESPM preparando você pro mercado. Design, publicidade, administração, jornalismo, relações internacionais. Dia 1 de dezembro é a prova em Porto Alegre, Caxias, Floripa, Santa Cruz, Santa Maria e Pelota. ESPM.br/vestibular-sul. Escola Superior de Propaganda e Marketing, é isso? Que legal, que cara. E-mail, muito bem, 1:28 é o Pretinho Básico. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Parceiro vendendo sítio em Gravataí, na faixa de Taquara, parada 79. Eu queria um pouquinho mais pra cima. Um sítio de 3 mil metros quadrados com garagem pra 8 carros, cozinha campeira, casa de 82 metros quadrados com 3 quartos, sala de estar, cozinha, banheiro, área de serviço e área com churrasqueira. R$210 mil e só tá vendendo porque precisa de uma área maior, pois trabalha com agricultura. Olha só que legal, Magnata. É o sítio do Magnata. Ah, o sítio do Magnata. @hotmail.com. Sério? Só, eu só não tenho os 8 carros pra botar na garagem, então não vai dar pra mim. Não, né, Paulo? Amigos, exagero também. Festinha. Queimou os carros sobre, né, Paulo? Queimei. Sítio do Magnata, @hotmail.com. Vamos plantar. O outro parceiro de Joinville tem uma loja de bolsas e acessórios, mas infelizmente tá tendo que se desfazer da loja, cara. Tipo eu e a mãe, diz ele aqui, estamos fazendo faculdade e não temos mais tempo de cuidar da loja. Não conseguimos nem mais buscar mercadorias para o estoque. Que massa isso. Só rapidinho, abri um parênteses, tá? Eu fui na formatura da minha irmã. E a tinha uma filha e um pai se formando no mesmo que dia. Que massa isso, cara. Legal. A loja tá prontinha, pronta pra pessoa assumir e sair ganhando dinheiro. Preço a negociar. Também aceitamos carro no negócio. Então é informações e mais informações e ainda informações complementares. Muita informação. No atitude.bolsas28@hotmail.com. É, só um pouquinho, atitude.quê? Bolsas28. Ah, tá, porque ele tá com problema de estoque, né? Eu tô com bastante coisa estocada. Tá com coisa estocada, Pause? Tô com o verão aí, né? Então tem que te livrar desses troços aí, né, Pause? Vai que vê se é validade. Vou mandar um e-mail pra ele aí. Tá bem, 1:30 da tarde, mandar um abraço pra galera de Gravataí, que nesse Dia da Criança tá fazendo uma ação muito bacana, tá aproximando a criançada de Gravataí da Brigada Militar de Gravataí, porque tinha aquela quando a gente era piá, olha, guri, tu te cuida, senão a polícia vai te pegar, hein? E aí não tem essa de a polícia pegar, né, cara? A polícia tá ali pra nos ajudar, pra nos proteger, pra nos instruir. Então, um grande abraço à Brigada Militar de Gravataí, à Polícia Civil, enfim, todo mundo de Gravataí aí, o nosso querido Carlos Benites, da Homescar, Ronaldo Scarati. Tamo junto, meu. Só pra fazer o bem é só nos chamar. Peter, Peter. Oh, pois não, Sidão. Ah, eu gostaria de fazer um salmo antes do intervalo. Mas eu me livro do Almir, cara, e vem o Cid Moreira. É o que eu pensei agora. Faço pelo menos o refrão dedicado às crianças, tá bom, pelo dia das crianças amanhã. Manda bala, Sidão. Os salmos para bota reflexão. Aquela música do salmo. Não, não tem que botar nada. Aí, eu adoro essa música. Mas bota a musiquinha. Palhaço, você quer dedicar este salmo ao nosso colega André Machado. O André tá na frente verso da revista Diário Gaúcho TV, mais nova. Maravilhoso! Bola, queridão, baita profissional. Oh, abraço, André Machado. Responsável por me colocar na RBS. É mesmo? Ele que é me mesmo? Colocou que como legal. Estagiário. Mas Sidão, vamos lá, Sidão. Os salmos, o refrão diz assim, diz que vai me ensinar, diz que vai me ensinar. I love meu chuchu, merci beaucoup. Meu chuchu, isso é francês. Que e é isso, não papai? Inglês. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 22 minutos para as 2 da tarde. Coca-Cola, Nova Skin e Panvel estão conosco até lá. E aí, doutor Alceu, tudo bom, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Pepe. Tudo certo, doutor Alceu. Aconteceu exatamente como o senhor queria ontem à noite, né, doutor Alceu? O Internacional despachou o Galo Mineiro. Coisa bem boa pro futebol gaúcho, né, doutor Pepe? É verdade. Vivo vamos botar aqui. O Figueira ganhou também. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora no Pretinho Básico. E o Figueira? Bola. Bola na sua. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Inter ganhou e o Figueirense ganhou, doutor Peter. Mas um colorado consciente, como eu, tem que dizer a seguinte frase, clichê, sobre o jogo de ontem. O Atlético Mineiro é uma vaidade, aliás, é uma mentira que a nossa vaidade quer. É? E aí, Dale, como é que foi o jogo, Dale? Quer assistir na grade? É, junto com o meu casaco companheiro, branco assim. E azul, tava bonito. E é muito bom ver a gurizada jogando assim, cara. Dá vontade de entrar logo e jogar, cara. É, né? Dá vontade de ficar bom e já sair jogando, né, Dário? Cara, tô mal, cara. Tomara. Tô mal? Ah, tá mal? Sim, tô mal, né, cara? Tá muito mal, Dário. No meio do jogo, hoje começou a passar dor nas pernas. Vai comer um churrasco lá em casa. Uns testes antes que eu vou dizer, a gurizadinha entrou com muita vontade, hein? A caixa baixa do Colorado vai botar pra correr a caixa alta, hein? A gurizada joga muita hora, cara. Fred, isso aí é muito bom, cara. Os caras têm vontade de jogar e crescer, né, Dali? Já não estão na zona de conforto. Não estão na zona de conforto ainda, né, Dali? Isso é verdade, mas depois que ganha, eles vão entrar na zona de conforto. Isso é natural, cara. Não vão, vai demorar. O torcedor não entende muita coisa, cara. Doutor Peter e o Figueirense não vai cair, doutor Peter. Não vai cair, doutor Alceu. Ganhou do Atlético. Faltam 10 pontos, mas vai ganhar. Unida a torcida, doutor Alceu. Parabéns pelo otimismo. Exatamente, doutor Pepe. Pois não, doutor Alceu. Hoje de tarde tem o Brasil com o Iraque, doutor Pepe. O Brasil joga o Iraque do Zico. O Brasil vai jogar com o Iraque às 13h30 da tarde. Doutor Mano Menezes está no almoço com a seleção, doutor Pepe. Oh, e aí, doutor Mano Menezes, como é que vai, o querido? Boa tarde, Fetter. Boa tarde aos amigos e ouvintes do Pretinho. A gente está, na verdade, não é um almoço, porque aqui na Suécia já é fim de tarde, quase início de noite. Ah, é verdade. Fazendo aquele lanche para aquele lanche sueco. Aquele para revigorar sueco. Né, os atletas. E as suecas aí, mano? Estão bonitas. É. Sempre comedido, Mano Menezes. Mano, eu te sinto um pouco desanimado. O que foi que houve, mano? O que tá vendo? É que como o jogo é com o Iraque, a gente tem usado como transporte aquele Passat iraquiano aqui na até pra dar um ar mais retrô, né? Tá certo. Qual é o teu preferido, o azul ou o vermelho, mano? Como assim? O Passat iraquiano tinha duas ou três cores no máximo, a branca, um azul e um bordô, assim, lembra? E o preto também. Preto também tinha o iraquiano? Era o preto, tinha um preto. Tá bem, eu não lembro e do e preto. E o Iraque hoje é comandado pelo Zico, é né? É o Zico, é verdade. Mano, Turco Imbra. Ele mesmo. Falou com o Zico aí? Mano. Ainda não tive o privilégio de encontrar com ele, mas assim que. Vocês, inclusive, verão, provavelmente, pela TV, o nosso encontro. Eu vou dar um abraço no Zico e isso. Então, vocês essa podem foto ver que nós TV, temos aqui é de. Essa foto que tem nós temos aqui é de um outro encontro. Tem uma foto aqui tua aqui na internet. Foto de arquivo. Foto de arquivo, provavelmente. Ah, tá certo. Ô, mano, vamos combinar assim, ó. Quando tu tiver lá no banco, tu dá uma olhadinha pro relógio pra homenagear o Pretinho Básico. O que tu acha? Eu acho uma boa. Então tá. Podemos combinar. Assim que a câmera me focar, eu vou olhar o relógio. E aí vai ser o relógio pretinho. Mas com o jogo em andamento. Com o jogo em andamento. Pode passar a escalação do Iraque pra gente dar, pra ver o que vai acontecer? Do Brasil? Do Brasil e do Iraque. Do Iraque. É. Tá, vamos começar com o do Brasil? Vamos lá. Pode ser. É, eu listei aqui, vamos com o Diego Alves, Adriano, Davi Luiz do Chelsea, Thiago Silva e Marcelo. Paulinho, Ramires, que também é do Chelsea. Oscar, que agora também é do Chelsea. Claro, e aí, Kaká. Na frente. Kaká. Cuida com o treinador frente, do Chelsea. Com Neymar e Hulk. O Hulk? Tirando isso. O Hulk, isso aí, galera. E o Kaká, né? É, tirando o Hulk, saiu um bom time, né? Ah. É um time pra ganhar a Copa do Mundo, pra chegar em cima. Vocês ainda querem mesmo saber do Iraque? Mas, claro, tem um time do Iraque. Eu quero ver se tu tá por dentro do teu adversário, né, deve mano? Deve ter olhado uns vídeos, evidente, algumas... Né, pô, o time do Iraque tá bombando, né, mano? Posso não entender sueco, mas ali nas letrinhas ali de, né, da escalação deles, eu sei. Vamos ver, então. No sinal tu vai. No gol vai Nor. Quem? Nor. Tamal. Sim. Ali, Dalan e Vazzi, pela esquerda. Aham. Khaldun, Mutana, Hamad e Nachat. Aonde? Ahmed, Yassin e Yunis. Não faz a menor diferença. Destaque. O destaque, qual é o destaque? Destaque é o técnico deles, o Zico. Zico! O galinho de Quintino! Mano Menezes, eu quero te dizer o seguinte, querido. É um prazer inenarrável, sem tamanho, a gente poder te ter aqui no Pretinho Básico com todo o tempo do mundo, toda a disposição, coisa que nenhuma outra rádio do país consegue fazer, Mano Menezes. Certo. Da mesma forma, Fetter, e vamos ver se nas próximas ligações vocês não ligam a cobrar para o meu celular. Mas é que DD Internacional tu é... Tá gigante, tu tá gigante, né, cara? Bota aqui nós estamos correndo atrás do prejuízo, vai ser ruim esse ano. Bota na conta do Marinho. Isso. Tá certo, nada. Tá. Obrigado, certo. Mano Menezes. Grande abraço, sorte, obrigado, saúde, Peter. Sucesso aí. Agradeço abraço também ao você. Juliano Schiller, que sempre atalha o caminho conosco aí. Valeu. Aí, um abraço. Tchau, aí, tchau. Até mais. Olha só, foi discutido no programa do dia 9 de outubro, às 18 horas, que poderiam, brincando, chamarem algumas bandas pra tocarem o planeta. Troca a trilha. E aí, faça o teu trabalho futebol, que eu faço o meu, cara. Eu ia falar de futebol ainda. E aí disseram que poderiam convocar o Pavarotti pra cantar o hino. Acontece que o Pavarotti faleceu no dia 6 de setembro isso. de 2007. Eu disse que o Pavarotti. Eu falei que o Pavarotti tinha morrido. Ah, devido a um câncer no pâncreas. Ai. Impossível dessa forma o comparecimento do mesmo no evento. Eu acho que só sobrou um abraço, o Diego São João. Acho que só sobrou o Plácido Domingo dos três. Não, José Carreiras. José Carreiras, eu acho que só sobrou. José Carreiras. É a banda preferida do Fábio Assunção. Fala aí, Ponezinho! E aí, Magneta? Lembra do tererê, do chá chileno que o Pianges e o Mr. P falaram aí? A parada é boa mesmo, Magneta. Eu tomei o menta extra forte, mas tem o abacaxi, o limão e o tradicional. Cara, quem bebeu o tererê do chá chileno gostou pra caramba. Boa essa erva aí, Magneta! Ah, do caralho! Eu gostei dessa tererê da chá chileno. O tererê chá chileno, à venda nos melhores mercados da região. Mas, ó, hein, quem bebe um, bebe mais. Ah, e se quiser saber mais, entra aqui, ó, facebook.com/tererê chileno. Aê, muito bom, Pause. Que legal que tu gostou da minha participação. Tem tomado tererê chileno direto, né? Fala, Pause. Sabe que ontem a gente falou aqui do meu time, né, do Sampaio Corrêa. Tem um e-mail aqui do Rafael Medeiros, que é torcedor do Sampaio Corrêa. Certo. A gente acha de tudo aqui nesse programa. É impressionante. O Rafael Medeiros é lá do Maranhão, escuta o programa todos os dias e curte muito essa pessoa aqui que sou eu, né, o Pause. Todos os membros da mesa. Ouvindo o programa de dia 9, terça-feira, escutei o Fetter falando pro Pause que apenas ele e mais 6 torcem pro Sampaio Corrêa. Essa informação está errada, meu amigo. Não fica brabo, é brincadeira. O Sampaio Corrêa se classificou pra final da Série D contra o craque de Goiás. E aí, quem que deu? Média de público, 15 mil pessoas por jogo. Ou seja, tá maior que a torcida do Inter e a do Grêmio. Não é porque não estamos na primeira divisão que não temos torcida, viu? É isso aí, grande abraço aos amigos, adoro o programa e todo mundo que eu conheço, eu recomendo o programa aqui no Maranhão. Muito grande abraço. Bom, massa, valeu, Pause, obrigado, cara. É isso aí, Magnata. Ô, meu, senhores, falando em trânsito, né, o nosso ouvinte diz aqui, ó, quero compartilhar uma visão diferente sobre o trânsito trancado das cidades. Não é só o simples fato de as montadoras produzirem freneticamente carros, mas sim o amontoamento de pessoas sobre o mesmo espaço. É, diz ele aqui. Eu explico. Vivemos uma febre de pessoas morarem cada vez mais amontoadas. Pensem em um terreno que abrigava uma família de 5 pessoas e lá hoje se constrói um prédio e neste mesmo terreno moram sei lá, 50, 100, 200 pessoas. Verdade. Imaginem então dois carros por pessoas ou por apartamento, nessas casas, nesses apartamentos, né? Numa cidade super populosa, todos circulando no mesmo espaço. Não tem pra onde aumentar ruas, o espaço físico é o mesmo, é limitado, não tem mais como aumentar. A gente tava falando isso, vai ter um empreendimento aqui no estado de Eucaliptos, né? Sim. Nada contra, tem mais o que fazer. Claro, torres e mais torres. As pessoas precisam morar. Exatamente. Né? Mas brincando, vão vir umas 5 mil pessoas morar ali. Aham. Vão ser 7 mil. E depois no Olímpico ali também, do lado, né? É, exatamente. A mesma coisa. Mas agora vai ser mais imediato aqui. É. Brincando, 5 mil pessoas, pum! Cara, vão aparecer ali 5 mil carros, cara. Essas pessoas vão circular ali, essas pessoas vão sair e entrar. Mil carros, vão deixar por 2 mil carros. E as ruas vão continuar as mesmas. Não, sabe o que tem que fazer? O que, que tem que fazer? Ir pra baixo da terra. Abaixo da terra. Pra cima. Ou pra cima. É, pra cima é difícil ter espaço, né? Agora pra baixo da terra tem espaço. Tem uma propaganda de uma operadora rolando na TV, não sei se vocês já viram, que tem um trem azul. Uma operadora de telefonia celular, que tem um trem azul que passa sobre as ruas ao lado dos prédios, e a Rodaica tava comentando comigo, pô, isso aí tem muito cara de futuro, porque vai ser inviável ir pra baixo, é muito transtorno ir pra baixo, é mais fácil ir pra cima. Fazer isso, né? Exato. Cara, aí tu viram então, da cara do aeromóvel. Como Londres, por exemplo, tá, que chega a ter 6, 7, 8 andares pra baixo da terra, com linhas diferentes de metrô, tu pode ter isso pra cima da terra, com um aeromóvel. Verdade. Mas tu sabe que na campanha política aqui em Porto Alegre, cara, eu achei um absurdo no debate um candidato do partido que ficou quase 20 anos no poder aqui em Porto Alegre, falando que iriam fazer o aeromóvel, mas ficaram 20 anos no poder e não fizeram o aeromóvel, cara. Agora vão fazer, né? Então, os caras discutindo alternativas que há 20 anos já se falava em Porto Alegre, e aí agora tá nesse papinho. Mas falando sobre o que o Maurício disse ali, eu me mudei há 5 anos para a Zona Sul. E ao lado do meu condomínio ali, não tinha nada, só tinha mato, cara. Hoje em dia tem 11 torres de um lado. Olha um isso, condomínio, cara, com 11 torres. Estão construindo mais umas 5 torres do outro lado e mais outras torres atrás da minha casa. Ou seja, daqui a 2 anos não se anda mais na cavalhada. E um troço muito louco, assim, ó, nas regiões centrais, tem um plano diretor definido e oficializado. Para as regiões mais distantes, cara, não tem esse plano diretor. Por isso que, aí assim, ó, na região central tu pode construir um prédio de 10 andares. Uhum. Lá longe, tu pode construir um prédio de 40 andares, se tu quiser. Sim. E aí, por isso que estão proliferando torres e torres e torres em tudo quanto é loucura, lado, cara, da cidade mais afastado do centro. Sabe que Paris foi para baixo da terra no final do século XIX. Ainda dava pra ir, né? Agora não dá mais pra ir, cara. Mas por que que tu não dá? Tu vai parar a cidade indo pra baixo da terra? Mas tu acha que tu não vai parar indo pra cima? É, vai parar de qualquer maneira. Tu acha como é que tu vai colocar 7 trens em cima do outro pra cima? Não tem? É pra baixo da terra. E a população tem que entender. Porque... O mais legal vai ser imaginar as pessoas daqui a uns 50 anos dizendo, é todo o tempo que pra baixo da terra a gente ia morto. Outra coisa que às vezes a gente presta atenção também, o que tem de fio nas ruas, né, cara? Sim. É um emaranhado de fios, assim, os troços cada rua. Isso também, porque a nossa fiação ela é exposta, porque ela poderia ela ser tá por baixo da terra. É. Como Gramado, aquela avenida central de Gramado ali. É verdade. Né? Porto Alegre não é Wi-Fi. Não é Wireless. Street, desculpa, em Londres também não tem fio. Exatamente, em Londres é tudo para baixo da terra, né? As cidades mais desenvolvidas e que optaram por isso, né? É viável de fazer, mas é um custo, enorme hoje em dia para Porto Alegre, por exemplo. Tem coisas... fazer o gato debaixo da terra, né? Porque tem coisas assim que a população entende, algumas cidades que já são mais evoluídas, obviamente, são mais velhas que a gente, né? São mais maduras. É verdade. E, por exemplo, em Londres, proibir o carro no centro... não deu um nome em protesto. Não entro mais no centro de carro. É simples. Cara, grandes, tem que pagar pra entrar, né? Tem que pagar um pedágio pra entrar no centro. Os grandes e novos e ricos condomínios, a fiação já é por baixo. Já tu não vê mais postes, loteamentos, todos sim, mas aí só ali, né? Só lá dentro daquele mini mundo lá, né? Sim, mas quando é que a prefeitura vai fazer isso? Mas considerando que essa mudança toda vai acontecer inevitavelmente e as casas velhas vão ser destruídas, vão ser desabadas. É, mas em propriedades particulares, né? Propriedades particulares. É, mas são loteamentos novos que vão ser um novo mundo, não é? O mais legal é com cidades que conseguem se revitalizar. O cara vai pra Barcelona, por exemplo, a La Rambla, né? Toda aquela região com umas ruazinhas de 2 metros no no máximo de não, tá, uma são um pouquinho maiores, onde não passa mais carro, né? Uhum. Onde aquilo que era muito velho foi revitalizado, cheio de lojinhas, pessoas caminhando, como se fossem calçadões, assim, tudo verdade, mais, sabe? Verdade. É, e cidades aqui próximas não tão ricas, né? Puerto Madeiro, em Buenos Aires, por exemplo, pegaram verdade, todo o porto, um que tava esquecido. Ali, tava jogado como trans... é aqui o caso do porto. Por que que não pode rolar um Puerto Madeiro em Porto Alegre? Já tá rolando, né? Ah, já mas tem... já tá rolando há quantos anos? Não, mas agora anos começou. Agora, esses dias a gente tentou fazer uma saída do Patrola lá, e a gente teria que pedir pra uma empresa espanhola lá, um consórcio espanhol que já tá construindo lá. Alguns galpões já estão com construção. Barcelona lá, cresceu com a história da Vila Olímpica, ou seja, quando teve a Olimpíada, foi que eles aproveitaram aquilo ali, fizeram o projeto e virou um lugar assim espetacular. Eu acredito que novos grandes centros vão surgir que não são esses que acontecem hoje. Porque esses vão explodir, vão super lotar, saturado, né? Vão saturar e novos grandes centros já com uma nova forma de viver que vão realmente. E falando ainda em cidades, vocês viram que Porto Alegre vai ficar sem o Tatu Bola, né? Porto Alegre não vai ter o Tatu Bola, aqueles que atacaram e tal. A empresa que fornecia o Tatu Italiano, Bola, né? Não vai botar outro Tatu Bola em Porto Alegre. Meu, Porto Alegre vai ficar sem o símbolo da Copa do Mundo, sendo o sede da Copa do Mundo. Tem que ter mesmo, cara. Tem que ter. Protestinho. Os caras tinham algumas razões que são bem bonitas, assim, de alguma forma, né? Mas aí acabou, no final de tudo... Sendo um protesto antipático. O melhor de tudo é uma foto que vazou. Vazou uma foto de uma menina protestando, uma guria com 15, 16, 17 anos, sei lá, protestando lá, indo de encontro ao Tatu Bola, reclamando da ideia original desta empresa internacional que colocou lá o Tatu Bola, com uma garrafa de cerveja na mão. Oh, que beleza. E esta garrafa de cerveja da mesma empresa. Sensacional. Ô, cara, outra coisa. Não, eu queria comentar, Caxias, tá? Rapidamente, aquele caso da senhora de Caxias lá que matou, ou supostamente matou o assaltante dentro da sua casa. Matou, atirou, né? Sim, mas agora tá rolando uma versão aí de que não foi ela quem atirou e foi uma outra pessoa. Aquela lá atrás, exatamente. Agora estão reabrindo o caso com a tese de que não foi a senhorinha que atirou e sim uma outra pessoa que estaria dentro da casa da senhorinha. E a senhorinha então assumiu a culpa. Não, eu que atirei! A senhorinha deu um tiro de longe no cara, o cara caiu e ela chegou mais perto e... queimou. Vou dar mais dois, então. Vou dar, né, senhor? Então o cara morreu com três tiros, né? É que o exame da balística, da pólvora, balística, né? É porque, na verdade, tem vários produtos, até a pólvora explodir uma bala, tem muitos ingredientes dentro dessa bala, né? E alguns deles passam pras mãos. Só que se demorar um pouco, ele sai da mão. Então, se ele não for feito dentro de 8 horas, parece, ou 10 horas... ele pode perder a... Então eles estão investigando porque não encontraram nas mãos dela. Mas a questão é a seguinte. Uma antiga sogra que eu tive, que ela escorregou na faca 7 vezes. Ah, é mesmo? Impressionante. Nossa senhora, é maravilhoso. Ah, que sorte, quer dizer, que azar. Caindo, 7 vezes. Mas eu só queria resgatar a origem do meu comentário, que é o seguinte, cara. Cara, olha o que a justiça vai fazer, cara. Tava uma senhorinha dentro de casa, em defesa, sozinha, lá com a sua garrucha pra se defender. Aí entrou um cara dentro de casa. Aí, dentro da casa desta senhorinha, este cara foi morto. Porque ele era um assaltante, ele podia matar a velhinha machadada se ele quisesse. Ele não devia estar lá. Agora estão reabrindo o caso para culpar uma suposta terceira pessoa que estava dentro da casa e que defendeu a vida dela e da velhinha. É errado. Não, né? Cara, é um troço revoltante, cara. Porque deixa a véia. 5-8. Fala aí, Rafinha. Deixa a véia. Não, Rafinha, só queria precisar da minha senha. Qual é a senha? 5-8. 5-8. Vamos fazer uma rodadinha de piada? Piada velha do porão! Oferecimento. Cantina, mamona minha! Piadinha que vai pra Alice Ferraz, sobrinha da Robertinha Moretti, que faz boxe comigo lá na Companhia Atlética. Moretti. Fez aniversário ontem a Alice Ferraz, que tá sempre, cara, nos escutando. Porém, tu sabe a diferença? Tu sabe a diferença da tua mulher ouvir em casa a Roberta Moretti e a Robertinha Mas Moretti? A minha tu mulher sabe a diferença, conhece, né? Minha mulher conhece a Robertinha. Minha mulher conhece. Uma coisa do IPD, tá bom? Tá bom. Amiga. Se tu chegar em casa, amor, é a Roberta. É o amor, a Robertinha. É diferente, mano. Enfim, eu sei que muda, mas a Thaís conhece. dela. E também um abraço pro Betinho, que ganhou filho lá. Betinho! Então, filho 17 dias, Betinho lá da Companhia Atlética. Sabe que é também diferente tu mandar um beijo pro Beto e mandar pro Betinho. Eu sei. Então vai a piada. Após a decolagem do avião, totalmente automático, os passageiros ouviram a voz reconfortante do piloto. Atenção, senhoras e senhores, aqui é o seu piloto automático. É o seu piloto automático. É o seu automático. Meu moderno sistema foi cuidadosamente testado e é absolutamente impossível ocorrer qualquer tipo de erro. Tipo de erro. Tipo de erro. Tipo de erro. Antes da ata, nosso ouvinte, meu amigo Cléo Martelletti, diz aqui, ó, o Tatu Bola só esvaziou, não danificou, vai ser posto em um lugar mais seguro, tá na zero hora de hoje. Tá, mas eu ouvi na Gaúcha hoje de manhã que a empresa não iria fornecer só vamos botar uns pastos, tipo de pneu, assim. O prefeito tava dizendo que ia ficar sem a capital. Tá bem. Mas enfim, é isso aí, então. 3 minutos para as 2 da tarde, vamos resumir, Pi. Vamos. Eu vou dedicar a ata de hoje à rapaziada do 2º ano e do 3º ano do La Salle, do centro de Canoas, que ontem, às 3 da tarde, eu saindo do restaurante Copa lá de cima e tal, aí passei pelo ginásio ali, tinha uma gurizada jogando futsal, 4 times em 2 quadras, e aí enlouqueceram, vem jogar. Tirei a calça, botei o calção emprestado, um deles, beleza, me sentou, Mr. Deles, e joguei das 3 às 4 com eles. Ah, e aí, coincidência, o professor de educação, Mr. P é popular, que beleza. Era isso que eles gritavam, e aí o professor de educação física ficou olhando pra mim, aí já era tarde, eu tinha jogado. Ela não pode perder a essência do guri. Não pode perder a essência do goleiro. E eu ontem pensava exatamente isso, que coisa espetacular, a rapaziada, uma felicidade aqui, eu jogando com eles. Puta, cara. E aí, de noite, eu fui na Unilassai lá pra um projeto deles de mobilidade acadêmica, eles podem estudar no outro país e tudo mais lá. E a gurizada comentou isso aí. Tá brincando? Na Unilassai. Lá em Canoas. Não existe coisa melhor que tu tá a caminho de casa e interromper a ida pra casa com um joguinho. Pra fazer uma coisa pra jogar bola. O que foi isso, cara? Eu tirando a calça, um deles tirou o calção, me emprestou, o outro tirou o tênis. E a guria tirou a blusa. Daí foi uma loucura. Aí eu me lembrei do Porã, vou ligar para não ligo pro Porã. Deixa, não vou botar, bota outra hora. Enfim, aos 11 dias do mês de outubro de 2012, o Pretinho começou e na abertura foi totalmente voltado a cabelos. Ficou combinado, depois de muita insistência, que Mr. P vai cortar o cabelo de todos os pretinhos do palco do Planeta Santa Catarina numa ação ainda a ser comercializada. Boa, P! Logo em seguida, o assunto virou alimentação e o aumento de pessoas obesas. A mesa recomendou que pais falem para seus filhos sobre a importância de uma boa alimentação e que se mexam bastante. Fetter leu um Twitter hoje de um amigo do Boemia Colorada. O Rafael Boa. Gauchinho e Corcundinha não entraram no buraco de dar pena. Continua. Maurício Amaral diz que 95% das mulheres dos pavilhões da Oktober não querem ficar com ninguém. Peter disse que, via de regra, o homem quer pegar mulher. A mulher não sai pra pegar o homem. Porã sai de casa pra fazer algo mais do que beijinho na boca. Maurício Amaral errou no texto do Merchan. Bem... Na volta do intervalo, um colorado, como o Fetter, disse: o Atlético Mineiro é uma mentira que a nossa vaidade quer. Doutor Mano Menezes entrou no ar, meio desanimado em função do deslocamento que está sendo feito num Passat iraquiano. Pavarotti morreu em 2007. O Sampaio Corrêa tem uma média de 15 mil pessoas por jogo. Maurício Amaral não tem nada contra as 5 mil pessoas que vão morar aqui embaixo. Muito bom. Isso é tudo. A ata, cara, nada mais é do que uma analogia às várias formas de percepção de uma só coisa, né, cara? É quase como colher os refrões de música. É demais, cara. Potter acha que as pessoas precisam morar embaixo da terra. Não, morar não. Se louco, Porã se mudou há 5 anos pra Zona Sul. E hoje tem torres atrás da casa dele. Fetter diz que estão proliferando torres pra todos os lados. Chama a atenção de Neto Fagundes a quantidade de fios pelas ruas. Porto Alegre não vai ter outro bola, Tatu Bola. E uma nova investigação sobre o caso da velhinha está acontecendo em Caxias do Sul. Thaís, a esposa de Porã, conhece a Robertinha. A Cine da Ofélia. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 18h com mais um Pretinho Básico bem gostosinho. Mas antes, às 3 tem o Tá Vazando para quem nos escuta pelo Atlântida.com.br, aplicativos para smartphone e também tablets. E pela Atlântida 94.3 da Grande Porto Alegre. Como eu não venho às 6, deixa eu desejar aqui a todos um feliz Dia das Crianças amanhã, dia 12. Boa, Mr. P. Todos nós. Muito bem. Voltamos. Valeu, tchau. Valeu.